Eu vi um vaqueiro do norte montado firme no seu alazão, pela estrada levando seu gado e cantando uma linda canção. Assim vai de quebrada em quebrada, tocando a boiada, rompendo o estradão. O vaqueiro descansa o gado bem na beira do ribeirão. Na broaca traz rapadura, a farinha e o bom requeijão, enquanto o feijão com tocinho cozinha sozinho lá no caldeirão. Seu chapéu é de couro cru, aguenta a chuva e o sol de verão. O gibão e a calça de couro também serve de proteção, pra livrar dos arranha-gato que tem lá no mato do nosso sertão. É um herói dentro das catingas e também na poeira do chão. O valente vaqueiro do norte não perdeu sua tradição. Peço a Deus que acompanhe os vaqueiros que são os pioneiros da nossa nação.